André CDs, o moral de Bicoara. Mas eu vou ter que falar, tá ligado? Fala. MC10G. Oh, isso é bandido, gato, preto. É que a mãezinha cresceu e agora tá de maior. Não quer lição de moral, mas senta gostoso sem dó. O meu jeito de vagabundo chama a atenção da novinha. Só porque ela tá crescendo e ficando evoluindo. Tô ficando evoluída. Não paro de pensar no tamanho da tua. Não paro de pensar no tamanho da tua. Não paro de pensar no tamanho da tua. Aqui tá grande. Daquele jeitão, papai, isso é bandido, gato preto, toma. Meu parceiro bugido, cavaco, alagoano estourado. Jordão Guimarães, uma porra dessa, vou pra cara. É que a mãezinha cresceu e agora tá de maior. Não quer lição de moral, mas senta gostoso sem dó. O meu jeito de vagabundo chama a atenção da novinha. Só porque ela tá crescendo e ficando evoluindo. Tô ficando evoluída. Não paro de pensar no tamanho da tua. Não paro de pensar no tamanho da tua. Não paro de pensar no tamanho da tua. Aqui tá grande. Vai entrando. Sessão de honra. Meu parceiro Aleph Top Crédito, tamo junto e misturado com potência. É um empresário, é? Daquele jeitão. Meu parceiro Neto Raia, tem que respeitar. Paredão, pegação, som, embaixo, CG.